programa Nova Dimensão. A visão da vida sob a ótica espírita. Entrevistas, reflexões e esclarecimentos. Observando as dúvidas e os desafios do dia a dia. Olá, sejam bem-vindos ao Nova Dimensão. Eu sou José Antônio e para nós é um prazer estarmos aqui para lhes fazer companhia nesta tarde tão agradável de domingo. Nova Dimensão, a visão da vida sobre a ótica espírita. Para comemorar a estreia desta primeira edição do programa Nova Dimensão, estamos recebendo aqui em nossos estúdios um homem que se diz feliz por opção, sonhador por vocação e apaixonado pela vida. Estamos falando de Ademar Matheus Santiago, que é escritor, orador e que reside na cidade de Itajubi. E é com muito prazer que a partir deste momento a gente inicia o Nova Dimensão, recebendo este grande amigo que hoje vai colaborar conosco, dividindo suas experiências, nos incentivando a continuar na luta do dia a dia. Boa tarde, Ademar. Seja bem-vindo ao Nova Dimensão, a primeira edição de muitas, né? Agradecemos desde já, em nome de toda a equipe do Nova Dimensão, por ter atendido ao nosso pedido fraternal de estar presente conosco nessa primeira edição do Nova Dimensão. Seja bem-vindo, Ademar. Boa tarde, José Antônio. Boa tarde, amigos, queridos amigos aqui da nossa querida cidade de Itajubi. É com muita alegria que nós atendemos ao pedido desse nosso grande amigo José Antônio para estar iniciando aqui no primeiro programa, né, da Nova Dimensão, falando sobre um pouco da doutrina espírita e principalmente falando da vida, né? Quando José Antônio me apresentou, ele disse, né, que é Ademar Matheus Santiago, feliz por opção, sonhador por vocação e apaixonado por três tesouros: pela vida, por leitura e por você, nosso querido amigo que entende que a vida é o maior milagre do mundo. E é com esse espírito alegre, feliz, entusiasta, é que estamos dando início a essa nova etapa de nossa vida. E principalmente, esse ponto de partida, trazendo aqui para os moradores da cidade de Itajubi e região, essa proposta, esse propósito, né, de uma nova dimensão do nosso dia a dia. Todos nós somos grandes, inteligentes e abençoados por Deus. E, no entanto, nós estamos tendo a primeira oportunidade radiofônica para que todos nossos grandes amigos se fortaleçam dentro da doutrina, mas principalmente dentro da vida, valorizando cada minuto presente como um verdadeiro presente de Deus, para que nós estejamos aqui alegre e feliz, deixando aqui uma semente, e que esta semente, uma vez cultivada, venha dar bons e lindos frutos. Porém, se não der frutos, vai dar sombra e acredito que já está de bom tamanho. Obrigado, José Antônio, pelo convite. Estamos aqui à sua inteira disposição para deixar os nossos queridos ouvintes sabendo um pouco mais da nossa doutrina e sabendo um pouco também desse humilde servo de Deus que procura, que tem procurado, na verdade, deixar um pouco mais de paz, de luz e de harmonia entre as pessoas. Obrigado, José Antônio. Nós que agradecemos essas lindas considerações, reflexões, né, de início, de abertura, dando as boas-vindas a todos os nossos ouvintes, né? É tão maravilhoso a gente ver esse otimismo que parte de sua pessoa, Ademar. Até porque, às vezes, no dia a dia, a gente costuma questionar até mesmo a divindade, né? Com relação aos nossos problemas. Às vezes nós temos uma dorzinha aqui, outra acolá, algo que nos impede, talvez a não realização de determinados desejos de nossa vida ou de uma determinada cura para a nossa vida que tanto almejamos, e aí então a gente se entristece, nós perdemos o otimismo, nós deixamos de sonhar. E observando as suas três características básicas, que é ser feliz, ser sonhador e ser apaixonado principalmente pela vida, que são esses ingredientes básicos que fortalece qualquer indivíduo, né, que esteja passando por qualquer etapa de sua vida. E nós vemos aqui então o otimismo. Nós podemos dar partida daqui, Ademar. O otimismo, você sempre foi uma pessoa otimista? Nós notamos aqui nas nossas leituras, né, que somos amantes principalmente de sua literatura, que você diz que perdeu totalmente a visão aos 46 anos de idade. E isso em algum momento lhe tirou esse otimismo? Como que se deu e como passar para os nossos ouvintes ou aquele que passa por determinada provação, seja ela em qualquer setor, psicológico, físico, enfim, o otimismo, como conquistá-lo? Como observá-lo nos detalhes do dia a dia? Boa pergunta, José Antônio. Interessante, né? Eu estive fazendo um workshop para professores e tinha lá aproximadamente umas 60 professoras, mais ou menos, e uma delas fez esse questionamento. Ademar, quando você enxergava, você era otimista como você é hoje, entusiasmado como você é hoje? Eu lhe disse, não. Eu era igual à senhora. E ela repetiu em alto bom som para que todos nós ouvíssemos. Ademar, então a partir de hoje eu quero ser igual a você. Continuo com visão, claro, né? Mas eu quero ser otimista e apaixonada assim pela vida. E quando ela me disse isso, realmente eu coloquei de uma forma assim bastante amistosa que Deus que nos deu tudo, não é verdade? Sim. Então aí nós estamos apenas devolvendo a visão do corpo físico. Porém, a visão do espírito, ela continua intacta. Ela continua prevalecendo no nosso ser. Porque nada é nosso. Nada, absolutamente nada. Nós temos, né, conosco, né? O carro é nosso, a casa é nossa, a fazenda é nossa, né? A loja é nossa, mas na verdade nada é nosso. E o corpo físico, José Antônio, nossos queridos ouvintes, também não é nosso. Mas eu agradeço muito a Deus por ele ter pego de volta apenas a visão do corpo físico. Mas ele me deixou o potencial de ouvir, de falar, de sentir e principalmente de amar. E esse meu entusiasmo, esse meu otimismo, José, não que eu não o tinha antes, mas ele foi multiplicado por inúmeras, mas milhares, milhões de vezes. Porque hoje eu procuro e tenho isto comigo, que o Espírito é que importa, né? O Espírito é que importa. Eu estive recentemente agora com uma diretora de um grande colégio aqui na nossa região e ela disse assim para mim: Ademar, que pena que nós nos vemos tão pouco. Eu queria conviver mais com você, com esse teu otimismo, com essa tua vontade e alegria de viver. Eu falei, mas faça de conta, né, que todos os dias nós estamos juntos, um ao lado do outro, e pode ter certeza que quando nós pensamos em alguém, nós estamos sim próximo a esse alguém. E as vibrações positivas, José Antônio e nossos queridos ouvintes, elas não têm fronteiras, ela vai além do horizonte, mas muito além do horizonte. Então nós precisamos estar sempre alegre, feliz, entusiasmado. Antigamente, José Antônio, eu quando acordava, levantava ao amanhecer, além de agradecer mais um novo dia, eu sabia que eu tinha duas opções: ser feliz ou ser infeliz. Eu sempre escolhia a primeira opção, ser feliz. Porém, hoje eu não tenho mais essas duas opções. Eu tenho duas opções que são parecidas, são quase iguais. Eu, quando levanto-me de manhã, eu tenho a opção de ser feliz ou ser feliz. Eu sempre escolho as duas, claro, né, José? Então, é isso que eu quero deixar para os nossos queridos ouvintes, para que eles entendam que só depende de nós. Nós somos único, igual a nós, só existe nós. Não existe outra pessoa igual. E o nosso dia a dia depende exclusivamente da nossa harmonia interior, da nossa vibração e do nosso poder, do nosso pensamento, né, José? Nós somos aquilo que nós pensamos. Se você, caro ouvinte, pensar que você é feliz, você será feliz. Se você pensar que você é rico, quando eu falo rico, meu querido ouvinte, não é rico apenas financeiramente, mas em alegria, felicidade, bondade, paciência, tolerância, né? Fraternidade, solidariedade. A riqueza é um conjunto de bens que nós podemos outorgar a cada um de nós. Então precisamos estar valorizando, como eu disse anteriormente, cada minuto presente como um presente de Deus. E Deus nos quer assim. Interessante, José Antônio, me permita que eu diga essa frase. Sim. Que é uma frase que está chamando muito a atenção dos leitores do meu primeiro livro, né? Nós já estamos no terceiro, pronto já para indo para o quarto. Que maravilha. Mas no primeiro livro, na contracapa, quem eu tiver em casa pode consultar, tem uma frase muito gostosa, muito interessante, de reflexão. Mas não apenas de reflexão, ela tem que ser colocada em prática. E a frase é a seguinte: olhe para frente e para o alto e verá que tudo dá certo, menos reclamar. Quando nós reclamamos, né, José Antônio e ouvinte, nós estamos dizendo para Deus que nós somos fracos. E Deus não faz lixo. Deus faz pessoas lindas, maravilhosas, competentes, inteligentes e de talento imensurável. Mas nós precisamos acreditar que isso é verdade. Porque se nós não acreditarmos, nada vale. Não é verdade, José Antônio? Com certeza. Então, esse meu otimismo, entusiasmo, ele tem, de fato, se multiplicado em milhões de vezes, graças a Deus. E todos os dias eu agradeço muito, mas eu não agradeço ao amanhecer apenas, não, sabe, José? Eu agradeço o dia todo. Eu tinha um amigo meu que, quando ele perdeu a visão, né? Ele era muito amigo meu, ele já veio a desencarnar-se. E ele disse assim: Ademar, ele falava assim, é uma pessoa muito humilde, né? Ele falava, Ademar, eu pido para Deus, né? Para que você e eu venhamos enxergar, né? Eu peço para Deus. E eu falei para ele, olha, meu grande estimado amigo, eu não tenho mais pedido para Deus, mas eu tenho agradecido ele ter levado apenas nossa visão, a minha, a sua e de outros, e deixado tantas outras propriedades, faculdades, né? Que nós possamos estar fazendo muitas e muitas coisas. E só depende de cada um de nós. Então, meu querido ouvinte, olhe para a frente e para o alto. E pode ter certeza que Deus não nos abandona jamais. Essas são as nossas escolhas, né? E nós temos sempre que ver pelo lado positivo, porque senão a gente vai, de uma certa forma, achar que existe uma injustiça no universo, onde tudo é regido pela mais perfeita ordem. E se hoje, às vezes, nós nos encontramos limitado diante de qualquer que seja a nossa situação, é sinal de que ali a vida nos abriu uma cartilha para aprender, enriquecer, meditar, refletir, enfim, aprofundar em si mesmo. Sabe as palavras, né? Nos dizia o filósofo, conheça-te a ti mesmo. Não é verdade? Porque aquele que conhece a ti mesmo começa a ir de encontro com os seus medos e anseios. E vendo você falar, Ademar, e nos remete aqui aos nossos cursos de reforma íntima, onde nós falamos muito sobre a vontade, a força de vontade, né? Que ela deve ser posta em prática diante de qualquer adversidade. Porém, para alimentar a força de vontade, existe um tempero chamado perseverança. É esta que não nos deixa desistir. E a sua biografia é interessante. Logo após este acometimento, você não desiste, né? Você vai em busca da sua capacitação, da sua independência novamente, porque é como aprender a andar de novo, né? Te deram uma nova vida na própria vida de encarnado, né? Uma nova oportunidade para rever seus conceitos. Você se lança e aprofunda, então, ao estudo do Braille, né? Que é o método de alfabetização para cego, ao invés de ficar se lamentando, não é verdade? Ah, é a vida, meu Deus, por que eu tanto fiz? Por que mereci isso? Note, então, Ademar, que a força de vontade e a perseverança sempre andaram de mãos dadas com você, uma a cada lado, e sempre lhe conduzindo à frente para que nunca desistisse, principalmente para que inspirasse aqueles à sua volta. E eu sou um exemplo disso, né? Nós nos conhecemos, posso dizer assim, bem antes da nossa presença, do contato físico, pelo livro Uma Luz Encantadora, né? Onde quem lê vai se ver naquele livro. Porque quem não sonha? Quem não tem uma vontade? E quem não quer ter aquela perseverança que aquele personagem tem? Fale um pouco dessa perseverança, dessa vontade. Vamos comentar um pouquinho disso. Obrigado, José Antônio. Realmente isso aí faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida no momento, na atualidade, né? Eu passei por vários processos aí, né? Eu não diria dificuldades propriamente dita, tá? Eu diria de uma aceitação, né? Uma aceitação. E eu sempre falo, viu, José Antônio? Mude tudo aquilo que você puder mudar com amor. E aceite aquilo que você não puder mudar também com amor. E essa transição aí da visão para a perda da visão, que foi muito repentina. Quem não conhece, não tiver o livro em casa, procura conhecer essa história. O livro chama-se Diário de um Cego Apaixonado pela Vida. Mas esse apaixonado pela vida, quando eu digo, meus queridos ouvintes, José Antônio, isto é muito verdadeiro, isso não é falso. Eu tenho comigo, tá? Essa vontade, essa persistência que você colocou com muita propriedade, José Antônio, essa persistência, essa vontade firme e alegria de viver, ela tem que estar realmente mostrada, não para as outras pessoas, mas para mim, tanto quanto isso me deixa realmente fortalecido perante os ensinamentos de Deus, que diz que Deus sempre é bom e justo. E essa fé, essa crença nesse meu querido Deus, ela é realmente muito grande. Ela é muito maior que algum de vocês possa estar imaginando. Eu diria que ela é hoje, José Antônio e amigos ouvintes, imensurável. Mas a cada dia eu a fortaleço mais, mais e mais. Quando fui aprender o Braille, né? Anteriormente eu já havia saído para um determinado trabalho, saí vendendo livros com uma amiga, né? Em 18 meses nós vendemos 5 mil exemplares de livros diversos. E nesta época nós conquistamos muitos, mas muitos amigos de todas as religiões, de todas as etnias e de todas as culturas. E nós podemos reciclar de uma forma assim bem abrangente, que o amor sobrepõe todas as dificuldades. E só dá amor quem tem, e só recebe amor quem dá, viu, José Antônio? Aí eu fui nesse trabalho, eu conquistei muitos, mas muitos amigos que me deram realmente essa, eu diria, esse feedback da alegria de viver e da paixão pela vida, e mostrando através do trabalho honesto, íntegro, tanto quanto nós podemos fazer mais e mais, apesar de alguma limitação, de alguma deficiência. Aí eu fui aprender o Braille, depois eu fui aprender informática, e depois eu me coloquei a fazer uma faculdade na cidade de Catanduva. Quando eu liguei lá para a faculdade, perguntando se estava aberto as inscrições para o vestibular, foi nessa época mais ou menos, final de outubro, começo de novembro, e o atendente lá disse que sim, que estava aberto sim as inscrições para o vestibular. E eu perguntei a ele se eu poderia me inscrever. E ele disse sim, claro que sim. Eu falei, mas eu sou deficiente visual, eu sou cego. Ele falou, cego? Hã? Nós nunca tivemos um cego aqui na nossa faculdade. Nós não sabemos como lidar com você, com esse incômodo de ter uma pessoa com deficiência na faculdade. Porém, segundo ele, na Constituição está escrito que a educação é para todos. E o cego também faz, sim, parte do todo. E ele perguntou onde eu estava. 5 minutos depois, nós já estávamos juntos, nos conhecemos. É um grande amigo que eu fiz na faculdade. Inclusive, a esposa dele é minha madrinha de formatura. E eu fui lá e prestei o vestibular. A redação, que eu me lembro como se fosse agora, José Antônio, meus queridos ouvintes, o tema da redação era voluntariado, construindo um país sem excluído. Eu vou repetir o tema da redação que caiu neste ano. Voluntariado, construindo um país sem excluído. E olha, meus queridos ouvintes, nós estávamos lá em 226 candidatos e eu passei em 41º lugar. Que maravilha, né? Fazia 30 anos que eu não estudava, né, numa escola considerada normal, mas eu nunca deixei de ler. Mesmo depois de cego, eu continuo lendo. Eu tenho no meu computador hoje mais de 9 mil livros, né? De todos os tipos: psicologia, filosofia, teologia, livros espíritas, romances nacionais e estrangeiros. E lá eu não vou me deitar, José Antônio, sem antes ler um texto de um bom livro. Isto também tem me fortalecido muito. E o meu trabalho também hoje, né? como palestrante e escritor, tem me dado realmente uma alegria muito grande dessa perseverança que você colocou, José, que quando a gente quer, a gente faz. Sim. E só depende da gente, não depende de mais ninguém. Deus está sempre do nosso lado. Eu, quando me encontro, porque às vezes, meu querido ouvinte, às vezes eu me encontro também um pouco cabisbaixo, né? Olhando para o umbigo, né? Mas aí eu me lembro que eu tenho o telefone de Deus, eu tenho o celular dele também, que ele me deu agora recentemente, viu, José Antônio? É, já está informatizado. E eu pedi para ele agora o e-mail, ele falou, não, Ademar, você tem o telefone e tem o celular, tá bom demais, você vai sempre me encontrar. E como eu disse anteriormente, Deus não abandona seus filhos jamais. Eles querem, Deus quer sempre que nós estejamos nos fortalecido. Muitas das pessoas, viu, José Antônio, fala assim, olha, Ademar, Deus fecha uma porta, mas abre outra. Mas, na verdade, não é assim que funciona, viu, meu querido amigo ouvinte? Deus fecha uma porta, mas Ele sabe que nós temos força para abrir outras portas e outra janela. Mas Ele nos coloca à frente da maçaneta. Mas o que nós podemos fazer, Deus não faz por nós. Agora, aquilo que nós não podemos, aí podemos ter fé, confiança, que Ele o fará. Então, pode ter certeza, tenha vontade firme, perseverança, e tudo vai dar certo na sua vida, meu querido ouvinte. Eu posso dizer de cadeira, né, José Antônio? Com certeza. Porque o que eu tenho conquistado, o que eu tenho feito, eu não digo para ninguém, claro, a gente colocou no livro, né, no diário, alguma parte, né, daquilo que a gente faz, mas nós fazemos muito mais, graças a Deus. Inclusive o trabalho voluntário que eu faço nas igrejas, nos centros espíritas, no AA, lá no Amor Exigente, aquelas famílias tão tristes que possuem tanta desesperança, tanta tristeza dentro dos corações, o Ademar, sempre que convidado, está lá levando uma dose de fé, de esperança, de coragem e principalmente de valentia humana. Humano, nós não sabemos dizer aquilo que nós somos capazes de fazer, viu, José Antônio? Nós temos uma força que vai além daquela que nós utilizamos. E basta que a gente acredite. Mas acreditar apenas não basta, né, José Antônio? Nós precisamos agir, né? Então, a dupla da vitória, até tem esse capítulo no meu livro, no Diário de um Cego Apaixonado pela Vida, que a dupla da vitória é o acreditar e o agir. Se você acionar apenas uma, não vai funcionar. Temos que acionar as duas ao mesmo tempo, aí nós vamos chegar onde nós queremos. Pode ter certeza disso, meu querido ouvinte. São muitos os desafios, né, que a vida nos proporciona para que nós possamos crescer, né, e não desistir, não revoltar-se, porque se nós temos a capacidade de escolha, mas muito vai dizer assim, falar é fácil, eu quero ver passar na minha pele o problema que eu passo, mas será que não estaria aí um pouco da ignorância nossa atuando? Porque e o problema do outro? Qual é o tamanho? Será que nós suportaríamos também? E às vezes a gente não para para pensar nisso antes de desferir este golpe, porque as palavras são verdadeiros golpes, né? E a gente faz escolhas através das nossas verbalizações. E nós notamos até aqui que há todo um sistema de positivismo, eu posso dizer assim, nas palavras do nosso amigo irmão Ademar. E hoje, com 62 anos, né, nós notamos aqui nesta linha, voltando ao tempo aqui, nesta linha do tempo, que já faz 16 anos, Ademar, que então você está sem a visão física, né, digamos assim, porque a espiritual é todo aquele que aprende a olhar para dentro, né, como um observador do universo, então ele passa a ver tudo à sua volta com mais clareza. A doutrina espírita, Ademar, ela há 20 anos, né, como nós tivemos uma conversa antes de ir ao ar, você disse que ela já está em sua vida. Em que momento ela mais lhe deu a mão e que você compreendeu tudo o que estava acontecendo com você, digamos assim, ainda que limitadamente, devido à nossa ignorância, mas compreendeu como uma bênção que o Senhor e que todos esses mensageiros maravilhosos proporcionou no seu caminho, porque lhe tornou uma pessoa mais espiritualizada, mais sentimental, porque ampliou os seus sentidos e, de certa maneira, lhe tornando essa pessoa apaixonada pela vida, como diz que é. Assim poderíamos dizer? Sim, José Antônio, sim. É, há 16 anos aproximadamente, 15 para 16, que nós temos trabalhado essa limitação, essa deficiência. E muitos fatos vieram a ocorrer, né? E o espiritismo realmente, papai já desencarnou há 42 anos e ele já era espírita convicto, né? E, mas nós, né, somos de tradição católica, nós vínhamos realmente, claro, né, convivendo com o catolicismo, e depois de um determinado tempo, de encontro com o livro Nosso Lar, e naquela época eu conseguia ler um pouco ainda, e o Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo começou a me fascinar. Eu comecei a ver ali naquela doutrina, naqueles pontos de interrogação, de exclamação, algumas respostas, alguma resposta que me convinha, que me convencia. E aí eu comecei a frequentar o Centro Espírita Santo Agostinho, as palestras todas as quartas-feiras, e depois veio também o curso básico, né, do Espiritismo. E eu percebia realmente que a cada dia eu estava diferente, eu estava aceitando, né, essa, após a perda da visão, com mais resignação a falta da visão dos olhos do corpo físico. E eu percebia lá um fortalecimento vindo de algum lugar que eu desconhecia, vindo de pessoas que estendiam as mãos, dizendo, vá em frente que você está no caminho certo. Porém, eu sempre digo que a doutrina espírita, ela é uma doutrina ecumênica, ela abraça a pessoa, independendo de sua religião, de sua crença. E essa qualidade que a doutrina espírita ela me passava através da literatura, me dava assim uma certeza que eu estaria realmente ultrapassando essa dificuldade da perda da visão com, eu diria assim, até com méritos, viu, José Antônio? Mas para isso eu tive que estudar, estudar e estudar. E quanto mais eu estudo, José Antônio, mais eu sei que nada sei. A complexidade realmente da doutrina espírita, ela é muito grande, porque não basta você estudar, você tem que praticar. Sem prática, a doutrina espírita, ela é em vão. Então, após começar a praticar, estudar, e quando eu comecei a questão dos 7, 8 anos agora passados, a começar a me dedicar como também expositor espírita, como palestrante em todos os centros aqui da nossa querida região de Itajubi e Catanduva, eu comecei a assumir mais compromisso, mais e mais compromissos com essa nossa querida doutrina. E mais eu percebi que nós precisamos respeitar, acima de tudo, toda Todo ser humano, independente de sua religião, do seu credo, mas principalmente, um dia, o José Antônio e querido ouvinte, chegou um senhor lá e falou assim: Ademar, você me desculpa? Eu falei: não sei por que o senhor está pedindo desculpa para mim, não precisa. Ele falou: não, Ademar, sabe o que acontece? Eu tenho realmente um leque de amizade muito grande e na minha cidade. E as pessoas lá, às vezes, vêm reclamar comigo que a vida está dura, que a vida está difícil, e a minha religião não tem dado resultado, né? E eu tenho mandado para você essas pessoas que têm reclamado sobre a vida e sobre religião. E eu disse a ele que nós não questionamos religião, nós questionamos o estado espiritual de cada pessoa. Isso nós questionamos e tentamos auxiliar. Esses dias, uma senhora estava fazendo um programa na cidade de Catanduva, lá na Rádio Difusora, e uma senhora ligou lá dizendo que ia passar por uma cirurgia de catarata e que ela estava a pedir minhas orações. Eu disse a ela, José Antônio, meu querido ouvinte, que sim, estaríamos sim em oração para que tudo dê certo na mão do médico e que ela esteja, sim, psicologicamente pronta para passar por essa cirurgia. Porque tudo é um conjunto, tudo é um conjunto. E essa minha fase de perda da visão do corpo físico, eu tive que reunir forças. E o Espiritismo, José Antônio, ele tem lá na nossa codificação do Livro dos Espíritos 1019 perguntas com as respectivas respostas. E lá você vai encontrar resposta para tudo o que acontece com cada um de nós. E numa dessas leituras, eu sempre encontro realmente, cada vez mais, propósito que Deus, quando pegou de volta a visão do corpo físico para ele, que nada é nosso, eu volto a repetir, tudo é de Deus, ele dá e ele nos tira. Ele tinha certeza absoluta que eu poderia conviver com essa simples limitação. Eu vou repetir, meu querido ouvinte, sendo cego, dizendo para ti, essa simples limitação. E a gente se fortalece, entendendo que podemos e devemos fazer mais e mais. Quando eu fui convidado, na verdade, no quarto ano lá da faculdade, eu solicitei ao nosso professor de recursos humanos que nós fizéssemos lá o primeiro encontro da sociedade do primeiro, segundo, terceiro setor, falando sobre evolução e inclusão das pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. Era realmente uma mudança de paradigma para a nossa faculdade. Hoje, graças a Deus, a um sim de um meu professor, hoje se tornou, na semana do administrador, um dia dedicado para se falar sobre deficiência e principalmente para o trabalho das pessoas com deficiência. Porque nós somos consumidores, José Antônio e ouvinte, nós devemos ser também produtores, não é verdade? Sim. Então nós continuamos sim fazendo e queremos fazer muito mais, tá? E o Espiritismo tem me dado uma luz, viu, José Antônio, das mais lindas, graças a Deus. E te conhecer também, José Antônio, foi realmente um prazer. Deus realmente faz maravilhas para todos nós. E o José Antônio caiu realmente, como ele leu meu livro, Uma Luz Encantadora, uma história belíssima. Quem não leu, venha ler esse livro, gente. Vale a pena. Ali deixamos muitos valores de solidariedade, de fraternidade e da importância da família e do diálogo dentro da família com resultados esplendorosos. Até as pessoas perguntam, Ademar, é um livro espírita? Não, é um livro comum, com simplicidade, com entendimento simples. Ecumênico, né? Abrange a todos. Bem ecumênico. É um livro realmente que tem levado... Eu encontro muitas pessoas que falam... eu penso que é a primeira vez que eu estou falando com essa pessoa, e ela fala, não, Ademar, eu já te conheço, já li os teus dois livros. E agora nós estamos, né, com o terceiro livro, né? Que é o Trava-Língua, né, José Antônio? É verdade. É o Treque-Treque, Sua Mamitucuia e Seu Pamitucuia. Eu fiquei feliz da vida que o nosso amigo, quando ele saiu aqui do estúdio, ele falou, Ademar, estou lendo o seu livro, estou adorando. Então é isso, tá, gente? Nós podemos fazer mais sempre. E o Espiritismo tem me dado uma base, um conforto, uma semeadura, viu, José Antônio? Uma semeadura... e tem me fortalecido. E cada um se encontra na sua religião, o evangélico na dele, né? O espírita na dele, o católico na dele, o da Seishun Noé com a sua filosofia maravilhosa, né? Enfim, todos nós e as outras religiões também. Então, meu querido ouvinte, nós amamos você, mas amamos de coração. Siga o seu caminho, siga a sua jornada, faça o máximo que você puder. E eu sempre digo, fazer o bem, claro, né? Sem saber a quem. Independente, vê ali na frente uma pessoa, um filho de Deus. E essa proposta que nós, através do Espiritismo, procuramos semear, né, José Antônio? Sim. Com essas reflexões, nós vamos entendendo que a vida é um conjunto de merecimentos. E olha que interessante, se hoje nós estamos passando por determinadas dificuldades, vamos fazer um flashback, um catado de tudo. Como está o nosso banco dos depósitos espirituais? Não é verdade? O depósito espiritual é todo o nosso bem-querer com a vida, a compaixão, a caridade, a fraternidade com o próximo, o sorriso que às vezes negamos para a criança que vem nos abraçar com toda a sua simplicidade, ou aquele minuto de apoio para aquela pessoa que precisa ouvir, talvez, a última frase, porque, por nossa ignorância, ela pode vir a se entregar a um momento de insanidade, de estupidez. E por quê? Porque nós não temos tempo às vezes. Então os nossos merecimentos é todo esse conjunto de boas ações. E através dessas palavras do nosso irmão Ademar, Mateus Santiago, esse querido amigo, nós vamos refletir mais, porque vamos poder também fazer escolhas, né? Vamos aplicar aí as três características básicas deste nosso irmão, a felicidade por opção. Já que podemos escolher, vamos escolher ser feliz por opção. Vamos sonhar mais e que isto se torne uma vocação. Vamos ser sonhador por vocação. E, com todos esses ingredientes juntos, vamos ser apaixonados pela vida, ampliando o nosso sentido, mas diante do Criador, que é bondade absoluta em todos os sentidos. E antes de encerrar, de dar os nossos finais ao programa Nova Dimensão, dessa nossa primeira edição, né, que abrimos com chave de ouro, recebendo o Ademar Mateus Santiago, escritor, orador espírita, que tanto, né, faz esse trabalho maravilhoso por toda a nossa região, aqui de Catanduva, São José do Rio Preto, enfim, entre outros estados já, né? E já que nós falamos do Treque-Treque, Sua Mamitucuia e Seu Papitucuia, que é o trava-língua, né? Na contracapa há uma frase, um pensamento, um sábio indiano, Rabindranath Tagore, que nos diz o seguinte: um livro aberto é um cérebro que fala, fechado, um amigo que espera, esquecido, uma alma que perdoa, destruído, um coração que chora. Esta frase está na contracapa do livro Treque-Treque, Sua Mamitucuia e Seu Papitucuia, de Ademar Mateus Santiago. Ademar, o seu resumo, as suas considerações, esteja à vontade. E mais uma vez, Muito obrigado por ter atendido o nosso chamado fraterno. Estará aqui com certeza muitos outros irmãos, trazendo temas muito interessantes, ao qual a nossa agenda já começou a se estender, a convidá-los, né? Então você fique ligadinho, nós temos um compromisso domingo que vem. Grande abraço a todos. É com muita satisfação que nós demos início a este projeto Nova Dimensão. E fiquem agora com as considerações finais do nosso querido Ademar Matheus Santiago. José Antônio, muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse primeiro programa da Nova Dimensão da nossa cidade de Itajubi. Obrigado você, nosso querido ouvinte, que esteve conosco até esse momento, nos ouvindo, dando também esse feedback, essa força, essa vibração aí onde você está. E obrigado, Deus, mas obrigado mesmo por essa grande oportunidade de estar deixando aqui na nossa querida Nova 1 FM de Itajubi mais uma proposta de fé, de esperança. E agora, já fazendo o encerramento, eu gostaria que cada um de vocês, nosso querido ouvinte, prestasse atenção na mensagem final que estarei fazendo, dedicando a cada um de vocês, que vocês sejam multiplicadores dessa mensagem, que vocês passam para frente, que vocês praticam o que aqui nós vamos deixar nesse momento como mensagem. Mas se ela for praticada, ela tem valor imensurável. Então vamos fechar os olhos do corpo físico, os olhos do corpo, e vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus em forma de agradecimento. Mensagem um tanto mais. Caso você se considere tolerante, tente, seja um tanto mais. Caso você se considere paciente, tente, seja um tanto mais. Caso você se considere compreensivo, tente, seja um tanto mais. Caso você se considere que alegre, feliz, tente, seja um tanto mais. Caso você se considere que ama, que serve, que aceita, tente, faça isso um tanto mais. Caso você se considere que é otimista, entusiasmado, dedicado, determinado, persistente, tente, seja um tanto mais. Caso você se considere que é um sábio, trabalhe dentro de ti essa sabedoria um tanto mais. Caso você se considere que é um santo, trabalhe dentro de ti essa santidade um tanto mais. Caso você se considere que é solidário e fraterno, tente, seja um tanto mais. Caso você se considere que imita Jesus, tente imitá-lo um tanto mais. Caso você se considere que perdoa, tente perdoar um tanto mais. Agora sim, meus queridos ouvintes, muitos e muitos tantos mais, você está de acordo com os ditames das leis morais de Deus. E os resultados alcançados por você pertencerão a você que entende que a vida é o maior milagre do mundo. Que Deus abençoe a todos com meu carinho, com meu apreço e, acima de tudo, com os meus respeitos, de termos feito aqui esse primeiro programa de coração, com muita, mas muita alegria e na certeza que chegou até o seu lar e vai chegar muitas e muitas outras vezes, porque aqui teremos, como José Antônio disse, pessoas realmente bastante entendidas sobre a nossa querida doutrina espírita. Você que não é espírita, você que é católico, evangélico, esteja conosco também. É um prazer enorme tê-lo como ouvinte. e diga aos seus amigos se você gostou desse primeiro programa. Seja multiplicador, diga muitas e muitas pessoas, mande e-mails, telefone. E a semana que vem estará aqui novamente esse programa das 15 às 16 horas, Nova Dimensão. Eu amo vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito, mas muito obrigado mesmo, de coração. Nova Dimensão, a visão da vida sob a ótica espírita.